sem brincar, não sei explicar, que és única para mim. Foi sem querer que fui dizer que tudo acabou. Um brilho vivo no olhar. Gostava mesmo de te ouvir falar. Sentir que contigo eu posso conversar. E sem brincar, não sei explicar, que és única para mim. Foi sem querer. Deixei de combater. Tanto eu te quis dizer não. Eu jamais entendi essa distância que me deixa à deriva. Sempre que ficas assim pensativa, sem brincar, não sei explicar, que és única para mim. Foi sem querer que fui dizer que tudo acabou. E sem brincar, não sei explicar,